8868, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 8, né? Papapá, Charlie Mike Papá, solo 36, libere a direita, confirme pátio de estacionamento. Papapá, Charlie Mike Papá, Olizate, chame o solo em 121 decimal lado. Salvador, boa noite. Papapá, Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, boa noite. Autorizar táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, Charlie Mike Papá. O Charlie Mike Papá, em como vai ter que aguardar antes da Juliette? Vai aguardar o início do táxi do Airbus da TAP. Uno 972 Torre, Uno 1895. 295, boa noite. Oxanema 258, despertador 2 no pé, tem posto estabilizado, ajuste no 0 no meio. 2016, reportar estabilizado. Tem mais que papar na escuta? Afirma, prossiga. O senhor vai precisar de apoio de viatura para desembarcar passageiro? Não, não efetivo, nós vamos para o mais da aeronave. Ok, lá vai por mês próximo, é isso? Correto. Ok, sim. Salvador, Gol 972, boa noite. Na Riera, estabilizado. Gol 972, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, que negar no 0 no mês. Aguardando. 1868, decolado 39, chama que foi nenhum, 20, decimal 8. 208, com 8, Mac. Contrário, igual 9868. 8868, contato radar, sua para 230, saia da PUCA. Saia da PUCA, boa noite, meu amigo. Solicita para o Jama. Solicitado, voz de Jato Jama. Jato Jama, 8, meu amigo. Livre de pouso, que soma 0, vento 150 graus, com 612 de nós. Livre de pouso, bom, 972. 1868. Escuta. Recife solicita que o senhor suba em high speed para o 230 e voar direto ao Aracaju. Positivo, high speed Aracaju, 89. 6258 Torre, 1185. Natal. Bom dia. Autorizado Salvador, Natal, nível 370. Escola da 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar. 5522 no transponder, controle ao PERI 1208. Autorizado 370 Natal, decola 10 curva esquerda na PUC Zipar, 522 transponder, 208 controle, Bona 098. Bona 098, PUC Jamo Zipar. PUC Jamo Zipar, sim. Procedimento correção e pronto no 03. Claro. 4062, autorizado a chegada a mar e desça para o nível 050. Gol 1972, solo 42, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Sete boa noite, Alfa, repórter de Juliette. Chanel 6258, check 30 volts. Travou. Gente, o tráfego avistado tem livre pouso que estou no 0, vento 1,50 graus com 612 de nós. Tem livre pouso, Chanel 6258. Livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, em 1,18, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Gol 1868, chame Centro Recife, frequência 1685. 2685, 1868. Juliette, o gol 972. Mantenha a posição em aguarde. Mantenha. Gol 1970, mantenha a posição para o seu lugar. Gol 1170 ali, mantém cabeceira no zero. Atena 6258, solo 45, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Pago, decimal 9. Well, 0-0, clear taxi and two holding points, I am in April, India, holding point, contact the tower, 118, decimal 95, QNH 1016. Unit 1016, clear taxi via main apron, especially India, and holding point runway 10, FTL 020, tower on 1189-5. Well, boa noite. Boa noite. Tá bom. Vai dar o último só. O Johnny, Mike e Papá, após a passagem do Airbus da TAP à sua frente, ingresse Juliette, contorne o pátio, Lima, Mike na Quebec. Me chame novamente. Gol 1170, lista de decolagem, soma 0, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. Alô? Boa noite, Alfa Quilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3. O gol 1972. Vai ingressar a Juliette no través do 08, vai seguir o follow me até o 10. Gol 1170, decolado aos 48, chame controle em 120, decimal 8. 208, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Sobre de Salvador, boa noite, gol 1170, decolado Puca, passando 1410. Salvador, boa noite, gol 1170. Gol 1170, contato radar, suba restrita até o nível 350 pelo centro Recife, e após 2000 voa direto Zipar. Tá voando Zipar, tá presente, gol 1170. Pouco maior da aeronave 7. Afirma. 4062, dispara 2 no PES, ajuste no 016, autorizado a final, reporte estabilizado. Portugal 020, line up and maintain runway 10. Line up and wait runway 10, Portugal 020. Gol 0098, porém equipe de solo chama para o táxi. Portugal 020, clear takeoff, runway 10, wind 160 degrees, 5 knots. Clear for takeoff, runway 10, Portugal 020. Salvador, boa noite, tá 3152, frente da Alfa. 3152, boa noite, Alfa confere, prepare Puca, Aracaju. Puca, transição Aracaju para Maceió. Afirmativo Puca, transição Aracaju na sua escuta, tá 3152. Papapá, Charlie, Mike, papá, na escuta. Autorizado cruzamento da 1735 até Eros, tá? 20.8, uma boa noite, oficial 020. Tá 3152, copia? Copia, tá 3152. Autorizado Salvador Maceió, nível 330. Decolador 10, curva esquerda, saída Pucajama, Aracaju. Piloto Whisky 58. 5526 no transponder, controle opere 1, 2, 0, 8. Para Maceió, atualizado a nível 330 pela PUIS 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda. A saída Puca, Jamo, Aracaju. 5526 transponder, 1208, controle da 3152. Tá, 3152, contestamento correto, chame pronto no 06. Chama lá, tá? 352. Aqui, ó. Uno 098, está com 1-1-1 a bordo, 3 horas de autonomia, atendendo Maceió. Vitax até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Torre, 1-1-8-95, ajuste no 0, no meio, bom voo. Via Índia, no ponto de espera 295, com B16, no 098, boa. Uno 098, mantém o ponto de espera pistão no 0. Sou Salvador Azul 4062, posso ligar para baixar a gravação. Azul 4062, NH 106, livre pouso pistão no 0, vento 150 graus com meia dúzia de nós. 06, autorizado pouso no 0, Azul 4062. voo no 098, visual com Embraer da Azul na final pistão no zero. Sim, da Azul. Ciente, após passagem do mesmo ali, mantém cabeceira no zero. O voo 1098. Após a Azul ali, mantém 1098. O 4062, solo 58, libere direito, chame solo em 121, decimal 9. Boa noite, Azul 4062, de sua fita. Azul 4062, boa noite, Alfa Juliette 01 no portão. 2098, livre decolagem, pistão no zero, ventou no 40 graus com meia dúzia de nós. Zero two zero, contact Recife Center, frequency 126.85. 126.85, FPL 0201, boa noite. Boa noite. Voo no 098, decolado ao 0300, chame o controle em 120, decimal 8. Guardando equipe de solo, chame para o táxi. TV Pushback, acionamento, para 3152, chamando para o táxi. 98, contato radar, sua para o 370, perfil PUCA. PUCA, chamo 370, 09. Doutor Gol 1972, informação alfa. Gol 1972, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. 050, chegada a mar. Para o Taxistar 3-1-5-2-9-4 a bordo, 2:35 já Natal. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 1-1-8-9-5, antes de 0 no meio, bom voo. 09, agente, livre táxi até 1-0, pela Índia, 2-9-5-8-3-1-5-2. Ou 1098, chama Recife no 2085. Qual que é a minha frequência da Amazônia? 126, decimal 85. 268, da Amazônia. Tá 3152, a linha decola pistão no zero, vento 160 graus com 4 nós. A linha e decola da 1-0, tá 3152. Tá 3152, decolado a 09, chame controle em 120, decimal 8. 208, boa, tá? 3152. Astro Salvador, boa noite, tá 3152. Contato radar, sou para o 330, perfil PUCA. Para o 330, perfil PUCA, tá 3152. Voo, o 972 desce para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado final, reporte estabilizado. Desce até 2000 no 096, reportaria estabilizado, voo 972. Recife, no 2085. 1-2-6-3-1-5-2-6. Confirmando, 1-2-6-8-5. Estabilizado no ILS, gol 1972. 1972, torre, 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1172. Gol 1172, QNH 10, 16, cheque 3 pouso. Baixada e travada, avistando. Gol 1172, tráfego avistado, missão 10, vento 150 graus, com 59. Centro de pouso na 10, gol 1172. 1172, fala os 20, libere direito, chame solo em 121 do sinal 9. ONU 172, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette no através do 08, segue o follow me até o 11. Alfa Juliette no através do 08, segue o follow me até o 11, vou com o ONU 172, boa noite. Desce para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2016, reporte X-Ray 2.000. Estabilizando X-Ray 3891. Torre 1895 para 3891. 1895, 3891. Boa noite, Salvador, 3891, passo externo, visual, baixar travado. Boa noite, 3891, livre pouso, sistema 0, vento 1, 70 graus, 05 metros. Livre pouso na 10, 3891. Direita na vila, seu solo 35, direita na 219, Lebrã. 3891, boa noite. Alfa, Juliette, 02 da Portão.